Esse mês de setembro, a gente vem abordando muito o assunto de valorização da vida e uma campanha assim, de prevenção contra o suicídio. Hoje a gente vai falar, então, sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo foi criado nos Estados Unidos, acho que foi em 2003, por aí, porque o índice de suicídio estava muito alto lá na região. E um menino de 17 anos se suicidou, que causou uma comoção muito grande. Aí eles resolveram, assim, criar o Setembro Amarelo para fazer esta campanha em prol da vida. E o Brasil se enganjou nessa tarefa, mais ou menos, acho que foi 2015, por aí. Então, faz uns 7, 8 anos que o Brasil está envolvido também nesta campanha da preservação da vida, né, contra o suicídio. E é um mês em que as entidades religiosas e outras entidades importantes também, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, o Centro de Valorização da Vida e muitas entidades mais, diversas entidades, na verdade, né, se unem para que em setembro se trabalhe sempre esse tema, que seja bastante divulgado, né, a prevenção contra o suicídio. E a informação é a parte mais importante, né? Informando, esclarecendo, orientando, né, para que se reduza essa taxa, que diminua, que é crescente a cada ano que passa, principalmente entre os jovens, os adolescentes e as crianças. Tem crianças que se suicidam, né? E isso é muito preocupante. Aí entra também, assim, alerta para os pais por causa das redes sociais, né? Que é muito perigoso para as crianças entrarem para esse lado. E a informação é o melhor meio para controlar doenças que matam. Qualquer tipo de doença, seja problemas de câncer, seja cardíaco, seja qual for o problema, a melhor coisa é a informação para a pessoa saber se cuidar, como se prevenir, qual fazer o tratamento. E o Setembro Amarelo não foge disso, porque é uma questão de saúde pública o suicídio, né? Quando estamos bem informados, já isso se torna mais difícil. E é falsa aquela tese que existe um estereótipo do tipo suicida. Ah, aquele ali, pelo jeito de caminhar, ou pelo jeito de agir, pelo jeito de falar, é um suicida em potencial. Não, gente, não é verdade isso, né? Isso não existe. Um grande aprendizado que vem da ciência médica, né, da psiquiatria, da psicologia, da suicidiologia, né? Em tese, qualquer um de nós, vejam bem, num momento de fragilidade, ou por questão genética, pode passar pela cabeça um ato desse, né? E muitas vezes, quando a pessoa não tem, assim, muita abertura, são aquelas pessoas que têm um temperamento mais de se fechar, de não falar, né? pode acontecer esse fato. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque nós temos uma fé, não é porque nós somos religiosos que nós estamos imunes. Não. Não sei quantos por cento, não sei dizer exatamente agora, não me lembro qual é o percentual, que já pensou a frase daquela canção, para o mundo que eu quero descer. Porque muitas vezes nós estamos tão fragilizados que não, pelos nossos problemas, que parece que é uma das soluções. Mas não é, gente. Não é solução. Nós temos o exemplo de que a fé, a religiosidade não nos deixa imune. Nos auxilia, sim, nos auxilia muito, porque a religião, a nossa fé, ela nos fortalece. Ela faz nos refletir. Mas não nos deixa imune. Se deixasse imune, olha o padre Fábio de Melo, o padre gatão bonito, né? Canta bem. Eu vi ele dando uma entrevista e dizendo que várias vezes passou pela cabeça cometer o suicídio, há pouco tempo atrás. O outro padre, Marcelo Rossi, vocês lembram o estado que ficou aquela criatura? Ele também disse que pensou em se suicidar várias vezes. Nós tínhamos uma trabalhadora na Casa Espírita lá de Camuçu, que era uma médica, pediatra, conceituada, amada pela sociedade, por todo mundo, trabalhadora da Casa Espírita. Ela foi lá visitar a mansão do caminho do Divaldo Franco, porque ela era uma espírita, assim, né, de toda dedicação. Ela fazia um trabalho social na nossa casa, de atender as crianças carentes, para as mães não ficarem na fila do SUS. Eu trabalhei ajudando ela como secretária, passando as pessoas para o atendimento. E ela cometeu suicídio. Então, a gente não pode dizer que a gente está imune disso. Nós temos que nos apegar sempre muito a Deus. E falar. Não ter vergonha. Procurar ajuda quando a gente se sentir fragilizado. Ajuda profissional. Eu sempre digo, para mim, meu melhor psicólogo, meu melhor amigo. Né? É com quem a gente se abre, com quem a gente conversa, né? E é buscar essa ajuda. E, por vezes, a pessoa fica muito resistente. Porque ela fica envergonhada, ela vai achar que os outros vão dizer que ela é louca. Né? Principalmente o sexo masculino tem mais resistência a isso do que a mulher. A mulher ainda é mais acessível a buscar ajuda quando ela se sente. Mas o homem, ele não gosta de admitir isso, né? Que ele está fragilizado. E precisa buscar ajuda. Porque a ajuda profissional é importantíssima nessa hora, né? E quando eles se tornam muito resistentes, assim, de não irem buscar ajuda, entra a família. A família é importantíssima. Aquela história que cão que muito ladra não morde, não é verdade. Cachorro que late, morde. Aquela pessoa que fala assim, eu ainda vou me matar, ou estou cansado dessa vida, estou com vontade de acabar com tudo. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Sentem e conversem, olhando no olho da pessoa, sem julgamento, sem deboche, porque às vezes é um jovem na primeira decepção, na primeira desilusão amorosa, né? Às vezes é uma pessoa que está com fracasso financeiro e não quer admitir isso pelo próprio orgulho que ainda carrega. Às vezes é uma separação de casais, uma perda familiar. Então, o que que a gente deve fazer? Acolher. Acolher. Somente acolher e dizer, ó, tu não tá sozinho. Tu tá aqui comigo, eu vou te dar força, vou te levar à casa espírita, vamos fazer orações, ou vou te levar à igreja, independente da religião que for. Mas fazer com que essa pessoa sinta que não está sozinha. Né? Porque muitas vezes a pessoa ela não quer acabar com a vida dela, ela não quer se matar, ela quer resolver o problema. Ela não está achando solução para resolver o problema. Né? Então ela acaba cometendo esse ato. E a maior decepção do espírito quando comete esse ato é quando percebe que só acabou com o corpo físico. Porque o nosso corpo de energia, ele não morre, ele é eterno. Os problemas continuam e ainda tem mais um. Então, é essa a maior preocupação, né? E todas as vidas têm muito valor, são importantes, que nem diz o cartaz, né? Todas as vidas. E não é só uma campanha contra o suicídio, a gente tá, nós como espírita, nós somos a favor da vida. Estamos muito preocupados em relação ao que querem fazer no Brasil com a liberação do aborto. Né? Nós, espíritas, devemos nos posicionar contrários. Contra o aborto e contra a eutanásia. Porque são vidas e o espírito é a favor da vida. Se Deus encaminhou aquele espírito, porque tem um projeto para ele. Né? Então, é muito importante pensar em todas essas coisas. E olha só, nós somos tão importantes, mas tão importantes para Deus, cada um de nós, que Ele nos fez único. Ele fez cada um de nós únicos. Nós podemos até ter uma semelhança com alguém, mas pode virar o mundo inteiro que não vão encontrar outra Nilda. Não vão encontrar outro João, outro José, outro Maria. É uma só, é única. Quando a gente para pensar essas coisas, que muitas vezes a gente nem para pensar, o quanto a gente é importante nos olhos de Deus se Ele nos criou únicos. Né? A doutrina espírita é a doutrina do consolo, da consolação. Ela é a doutrina consoladora. Ela nos traz uma mensagem e nos fala de um pai bondoso que ama todos os seus filhos. E ele não vai deixar de amar quem tem um familiar ou um amigo que se suicidou, que acerene seu coração. Porque no momento que esse ser se arrepender do seu ato, que elevar o seu pensamento, mudar esta sintonia, ele vai ser acolhido por Deus. Se nós amamos uns aos outros, imagina Deus quanto nos ama. Todos serão acolhidos por Deus. Não existe sofrimento eterno. Né? E assim como nós podemos auxiliar através da prece. Segundo os ensinamentos espíritas nos traz, cada vez que nós oramos por um suicida, é um facho de luz que chega até ele. Então, isso é muito importante, nós orarmos por eles, né? Para que Deus tenha misericórdia e com certeza Ele terá. Porque, como eu já disse, vou repetir novamente, Deus ama a todos os seus filhos e não esquece de nenhum deles.